O meu pensamento voa, querendo entender o egoísmo das pessoas que não querem ver que existe uma razão pra tudo que há aqui. A razão da minha vida, do meu caminhar. A razão de cada vida que aqui está. A razão de nossas vidas, nosso existir. Ele é um brilho forte numa noite de luar. Ele é o sul e o norte, é a razão do meu cantar. Ele é a natureza, ele é vida, ele é luz. Ele é o renascer, ele ama você, ele é Jesus. Ele é o renascer, ele ama você, ele é Jesus. Ele é o renascer, ele ama você, ele é Jesus. Ele trouxe liberdade para os corações e pregou a igualdade entre as nações. Mas o mundo vive em guerras, não quer entender. Só existe um caminho, uma solução. Se você está sozinho, ele estende a mão. Ele é a razão de tudo, é o renascer. É a paz de uma criança, é o louvor desta canção. É a única esperança de eterna salvação. Ele é aquele amigo que por nós morreu na cruz. Ele é o renascer, ele ama você, ele é Jesus. Ele é o renascer, ele ama você, ele é Jesus. Ele é o renascer, ele ama você, ele é Jesus.